Você vai dizer pro mundo inteiro: não vou me calar. Diga, não vou me calar. Diga, não vou me calar. Não vou me calar. Olho e vejo a descomunal muralha. Olho e vejo tão forte é o inimigo. Zombam de mim, pensando que estou sozinho na guerra. Mas sigo em frente, meus passos estão firmes. Vou adiante, jamais vou recuar. A promessa que Deus me fez, eu sei se cumprirá. Que o sonho pareça impossível, não vou negociar a minha adoração. O louvor de um fiel tem o poder de uma explosão. O louvor de um fiel faz muralha vir ao chão. Eu não vou me calar. Eu desistir. Ela não vai conseguir. Debaixo dos meus pés as muralhas vão pisar. Debaixo dos meus pés o inimigo vai estar. Tem o poder de uma explosão. Faz muralha vir ao chão. O Senhor.